aí, Daniel, firmeza, mano? Eu vou mandar um salve aí pra todo mundo do Jardim Leme. Chega mais, mano. A base do Marcio tá no café. Café. Aposto que borrou meu golpe aí. Olá, manda o meu. 22-094-30-027. Sonchi. Perigoso. Tá bom, redondo, vê se confere aí. Tá positivo, hein? Vou ligar aqui no computador. Sonchi. Elemento completo. Vara passagem, tá procurado, hein? Tá pedindo o elemento, hein? O vagabundo tá pedindo. Positivo, positivo. Caminhando aí, eu defeto, posto a autoridade lá e vai direto com conexão aí, beleza? Um abraço. E aí, velho. Conexão Carandiru, Jardim Leme, Zona Sul. Na quebrada vai vendo, aí, o complô, só quem é. Bala, bala, bala, colecionador de amigos, Deus está sempre no meu caminho. Então, mano, armados de microfone, pode acreditar, que agora, mano, tudo vai mudar. Chega mais, ladrão, sente o som. Do crime pro rap, DJ Ratinho, Daniel do Rap. Conexão Carandiru, é nóis. E aí, Daniel, chega na fita, mano.